Zero, pela Upper, perdão, Upper November 857 até Seguro, Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14 até Babacena. Decola da 10, curva direita, subida da El, após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5175 e o controle em 119.8, cotejo. Autorizado Rio de Janeiro, 360. Upper November 857, Seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, vai para a cena. 10 direita, Tael Leda Bidev. 575 aciona, 198 controle. Voo no 021. Estamos no 021, correto, senhor, pronto para o puxo acionamento. Request up, QNH 1012, clear to push back and start time, call me ready for taxi. Push and start, clear for taxi, HLA 409. Estamos sobre o Webjet Juliette Whisky. Prossiga, Whisky Juliette Whisky. É uma solicitação de reboque pushback da posição de número 6 do pátio 3 para a posição 10 do pátio 1. Está livre iniciar no pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. Afirmativo, chamado. Paulo Salvador, Juliette Whisky, pronto para ingressar no Pátio 1. Mantenha a posição, aguarde para ingresso. Whisky, Juliette Whisky. Afirmativo. Fala, gol 1021, posição 1-0, pushback acionamento. Coerente com a equipe de solo, gol no 021, após o táxi do 767 a sua cauda, tá liberado, chame para o táxi, que negar no 012. E gol de rapaz 67, posicionado, certo? Italy 408, Salvador Tower. Go ahead, 408. Okay, I've been warned by departure control to complete the departure procedure. After takeoff runway 10, you maintain heading up to 2,000 feet or 3 nautical miles, and after that, turn left to radio 350 and in accordance to that, okay? Understand, after take off from 10 and heading it to 2,000 or 3 miles from Chile into Delta, then left turn to separate your 350 from VOR to 10 miles. 408. Okay, that's correct. Call me ready for taxi. Okay. Salvador Tower, Italy 408, request taxi. Taxi approved via Juliet and Alpha to holding point runway 10, QNH 0012, call me ready for taxi. We are ready for taxi and via Juliet Alpha for holding point runway 10 and QNH 1012, we are ready to taxi. Okay, cleared to taxi, okay? Call me ready for takeoff. Clear for taxi, we'll call you ready for takeoff, Italy 408. Torre, TAM 3601, pushback acionamento no norte. 3601, aguarde o instante para o pushback acionamento, ok? Ok. O Golo 201, coordene com a equipe de solo, se é possível puxar simultâneo ou recuar a aeronave para permitir o push do TAM no portão 9 também, ok? O TAM 3601, coordene com a equipe de solo, o pushback, a possibilidade de pushback simultâneo aí com o Gol à sua esquerda no portão 10, se o Gol é possível recuar até deixar liberado o seu push aqui. Tá ok, vai coordenar aqui e vai informar para o TAC, TAM 3601. Gol no 021, alterna Campinas, autonomia de 6 horas e 47. Temos Uno. Uno 21 a bordo. Ok, Gol no 021, vai seguir a aeronave da TAM via Juliette Alpha, o altímetro 1012, chame pronto para a decolagem. Segue o TAM Juliette Alpha 1012, 021. TAC 3601 com 177, 3 horas e 55, Galeão. Com 177 a bordo, livre o táxi Juliette Alfa, chama no ponto de espera pronto para decolagem, QNH 1012, TAC 3601. Juliette Alfa, vai informar pronto, 1012, eu ajuste 3601. So Tower, Italy Port 08, holding point to runway 10, we are ready for departure. Italy 408, clear to line up and take off. The wind is 080 degrees with 8 knots. Clear for takeoff, clear for line up and take off runway 10, Italy 408. próxima ponte de espera da 10, tá 3601. 3601, ali mantém 10. Ali mantém, 3601. Whisky, Juliet, Whisky está livre a ingressar no pátio principal para o portão 10, reporte ao tempo do reboque. Afirmativo, reportarei. Call now departure control 119.80. Have a nice flight and a good day, sir. Sir, second the frequency, HLA 4G, 119.80, okay? 1880, thank you, bye, HLA 4G. Tá 3601, o vento 080 graus, com meia dúzia de nós, QNH 1012, livre decolagem da 10. Autorizado decolagem, 1012, 3601. 2021, pronto, ponto, espera no 0. Pode estar ali, mantém gol no 021. Ali mantém no 0, 021. Não de parte, mas proceder, esclarecer o level 330. Tá 3601, decolou os 24, controle 19-8, bom voo e boa noite. 19-8, boa noite, bom trabalho. Italy 408, clear for the disposition, direct to Mike, the happy, happy war. 360, pela Upper Zulu 14 até Gruff, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trivi. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da El, após direto para as posições Leda e Krat. Transponder é 5402 e o controle em 1980. Conteste. Poxa, 6251, apenas confirmando, após Belo Horizonte, direto Trivi e Upper Whisky 58 para Poços de Caldas. Chame pronto para o pushback e acionamento. O gol no 021, livre decolagem da 10, o vento 090 graus, 8 nós. Livre decolagem da 0, gol 021.